você que tá no brega, escute isso aí, ó. Fico na mente eu tirando sua roupa, peça por peça com a minha boca. Corpo fervendo na hidromassagem, nossa sacanagem. Mas o meu amor me deixou e virou meu maior prejuízo. Oh, oh. Levou meu coração e deixou de presente a saudade comigo. Por que largou eu? Por quê? Por quê? Por que fez isso com seu BG? Por quê? Por quê? O meu peito não para de doer. Por quê? Por quê? Você vive sem mim, mas eu não vivo sem você. Bruninho BG, uma rocha diferente. E se não for pra ser diferente, nem chame a gente. Ficou na mente eu tirando sua roupa, peça por peça com a minha boca. Corpo fervendo na hidromassagem, nossa sacanagem. Mas o meu amor me deixou em...